negócio pra vocês. Ficante, não tenho direito nenhum de cobrar. Eu sei que a gente nem ligou, mas nessa reunião o coração faltou e decidiu por conta própria te amar. Foi a todo vapor. E quando a boca beija, não quer nem saber se tá namorando ou se vai só ficar. É a mesma entrega, é o mesmo prazer, mas deixa que eu vou me virar, ou pelo menos tentar. Ficante, não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. Vou torcer pra você também se apaixonar, senão eu corro sério risco de sofrer. Ficante, não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. É que não tem freio pra sentimento, que eu tô solteiro, só tá parecendo. Meu coração te namora faz tempo. Alô, Mike Rodrigo! K10. Segura K10 e vê assim, ó. Vamos explicar pra galera aí. Que honra tá com vocês. Tem ou não tem jeito? Vem comigo, né? Vem. Ficou na boca, beija, não quer nem saber se tá namorando ou se vai só ficar. É a mesma entrega, é o mesmo prazer, mas deixa que eu vou me virar, ou pelo menos tentar. Ficante, não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. Vou torcer pra você também se apaixonar, senão eu corro sério risco de sofrer. Ficante, não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. É que não tem freio pra sentimento, que eu tô solteiro, só tá aparecendo. Meu coração te namora faz tempo. Meu coração te namora faz tempo. Faz tempo. Ficante, não deu direito de cobrar. Ei. Bom demais. Que honra.